Ferreira. Manda ver nas marcantes. Aqui é o som das marcantes. Forte no meu coração, é um desejo de amar, é pura emoção. Me envolvendo no seu corpo, vou enlouquecer. Com os meus carinhos e malícias, vou te dar prazer. A nossa história de amor não pode acabar. Nunca pensei que iria me apaixonar. Agora vem você dizer que tudo acabou. Meu coração não é de pedra, mas só sei que sou. É pro JC, Júnior do celular. Vai fazer você dançar. Vem com esses caras que o embalo é bom. Venha curtir. Cacifio é Bruno JC, Júnior do celular. Vai fazer você dançar. Vem com esses caras que o embalo é bom. Venha curtir. Banda Os Mascarados. A expectativa vai ter fim. Quando te vejo, bate forte o meu coração. É um desejo de amar, é pura emoção. Me envolver